baby. Socorro! Na esquina lá de casa tinha uma boneca. Quando ele tá perigo, dispensa perereca. Papaguei toca banjo, papa tudo até anjo. Se pegar dando bobeira, ele papa até marmanjo. Todo mundo tá estranhando como ele tá andando. Na munheca uma bolsa,